como uma voz de fonte que cessasse, e uns para os outros nossos vãos olhares se admiraram, para além dos meus palmares de sonho, a voz que do meu tédio nasce parou. Apareceu já sem disfarce, de música longínqua, asas nos ares, o mistério silente como os mares, quando morreu o vento e a calma paz. A paisagem longínqua só existe para haver nela um silêncio em descida para o mistério, silêncio a que agora assiste. E perto ou longe, grande lago mudo, o mundo, o informe mundo onde há vida, e Deus a grande ogiva ao fim de tudo.